63, zona 0, desça para 5 mil pés. QNH 1-0, 1-5, autorizado chegada a Mari. Oxané 6310, vou indo pro Editap. Tá 3858, dentro para nível 060, QNH 1-0-1-5, autorizado chegada Mari. Tá 3858, dentro para nível 060, QNH 1-0-1-5, autorizado chegada Mari. TAM 3662, desço para nível 070, QNH 1015, autorizado chegada Mari. TAM 3858, vai na Proditap. Afirmativo, Xanel 6310, liberado, restrição ETAP, desce para 2000, autorizado sinal para procedimento de ILS X-Ray. Dois vem na frente do TAP. São 3858, desce para 3 mil pés, que é legal na 0, 1, 5. São 3662, continue descida para 5 mil pés, que é legal na 0, 1, 5. Desce para 2000, que é legal na 0, 1, 5, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3858. 2000 na 0, 1, 5, Palmará, estabilizado sinal do ILS X-Ray, TAM 3858. 358 tá livre da gestão de velocidade aí, tá? Sente, tá 3858. Estabilizado e ajustando. Xuné 6310, complete aproximação, chame torre 198 decimal 95. Complete e chama torre 1895, 6310, obrigado. Oi Salvador, boa noite, o Xuner 6310, sinal do ILS X-Ray. Boa noite, Xuner 6310, livre pouso, pista no zero, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Livre pouso no 10, 6310. Falou Salvador, uma boa noite, P3197, informação Tango, autorização para o Galeão 340.4. Tango 3197, informação em curso é a Tango, nível 360, Galeão, pronto, cobre? Afirmo, senhor, está pronto, está cobre. Tango 3197, autorizado Galeão, via UpZulu 10, nível 360, decolada 10, com a primeira curva pela direita. Saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5472, controle 199 decimal 5. Isso, continue descida para 2 mil pés. Que legal, 0,15, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, número 3 para aproximação. Deixa descer para 2 mil pés, o TEA 3662, está livre de restrição de etapa. 3662, livre da restrição de altitude intacta. Gente, autorizado a descer para 2000 pés, autorizado o procedimento, com o número 3, o TAN 3662. Gente. Realizador de volta, 3858. 3858, chame torre, 1895. 1895, muito obrigado. Boa. Tan 3662, confirme a velocidade indicada. Momento desenvolvendo 229, reduzindo, senhor. Sente, tá 3662. Xanero 610, solo 52, direita 1219. Direita 219, Xanero 6310, obrigado. Exato, 317. Solo Salvador, boa noite. Xanero 6310, lembrando pela foto. Oxana 6310, autorizado táxi via Alfa, reporte Angela Juliette. Alfa, reporte Angela Juliette, 6310. Xana 6310, autorizado ingresso na Juliette, portão 6-12. Livre ingresso na Juliette, portão 6-12, 6310. Estabilizado no curso localizador? Afirmativo, senhor. 3662, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895 para o TAM 3662, obrigado. Torre em Salvador, muito boa noite, o TAM 3662 estabilizado no NS X-Ray. Nós são 3662, vento no 30 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10, check 3. Gente, o TAM 3662, autorizado a pousar a pista no 0, tem baixado e travado. Taxi, o TAM 3197, nós temos 146 a bordo, 3 horas e 30 minutos, alterando a cantina. São 3197, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Quando no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5. Ok, 10 no 5 no altímetro agora, autorizado táxi via Índia no ponto de espera 118, 95, T3197. São 3858, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, nota 3858. Lima 3197.0. Então 3197, a Lima tem pista 10. Quem se considera, senhorita, mais um minuto. Gente, então 3197. Salvador, Gol 1763, formação Tango, autorização Guarulhos. Gol 1763, Tango confere, Guarulhos 360, pronto, cópia. Prossiga. 3197, ali mantém, pressiona 0. Ali mantém 0, tá 3197. Direto trilho, após conforme o plano, plano de voo, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, seguida da Euleda, após direto bridge, aciona 5-5-1-7, controle 1-1-9-35. É autorizado para São Paulo Guarulhos, nível 360, pela Apertura 1-6, para Hotel Zulu, DCT Trivo, e conforme a rota. Decola da 10, curva direita, saída da L, D da Bridge, Transponder 5517, o controle operando em 11935, estou no gate número 4, Gol 1763. Gol 1763, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Chama a fala, muito boa noite, o TAN 3762, taxando via Alfa. TAN 3197, livre decolagem 1-0, retorno 30 graus 089. A decolagem que está 1-0, do 307. Atente ao sinalizador. Bate o 3, a moto 02, para o TAN 3662. TAN 3662, corrigindo, táxi via Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, o TAN 3662. Controle 1-9-35, bom voo. 19-35, boa noite, senhor, obrigado. 360, pronto, cobre. 360, agora é 1-7, vai te estar. Tá pronto? Gol 1973, autorizado o Galeão via Pizulu 1-0, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5533, controle 1-1-9-35. Autorizou 360, via Pizulu 1-0, decola da 10 direita, saída da Euleda bridge, 5533, ou transponder 1935, ou controle 1-3. Portão 2. Gol 1973, cotejamento correto, chame para puxa e acionamento. Obrigado, camarada. 10 na. Pan 3197, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. Recife, 125, boa noite, senhor. Boa noite. Tem condição de manter por 8 etapas? Informação bem aqui em etapa. Poder após Duna, agradeço. Duna 096, livre de. Livre para desvio de formação. Reporte térmico. Certo. Formará. Termo de desvio. E aguardando o Pro de Duna, ou no 096. Uno 096, tem condições de interceptar o curso do localizador na Proa 70? Afirmo. Autorizado, desce para 2000, QNH-1015, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, suporte estabilizado. 2000-1015, formará estabilizado, com 1095. Sydney Motel Juliet, Salvador approach, Cockney identity, send to flight level 050, QNH1015, cleared my arrival. Acionamento gate número 4, voo 1763. Voo 1763, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Chamaram para o táxi. Acionado, pronto para o táxi. POB 181, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Gol 1793, livre táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 05. Agora 190 no 5, autorizado táxi via Índia no ponto de espera 18895, boa noite. Não vou. Obrigado. Lima Hotel Juliet, confirm if you are a medical transport and runway of landing. Roger, Papa Tango Lima Hotel Juliet. Aparelho 2224. Acionei identificação, desça para nível 060, autorizado chegada Mari. Passaredo 2224, negativo indo na proa Mari. Torre, boa noite. Bom. 163, a linha decola, pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós. A linha decola. Telefono 096. Bônus 96, chame torre 1 no 8, decimal 95. Repasso, obrigado. Salvador, Gol 973, portão 2, pushback acionamento. Coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi, Gol 1973. Obrigado, Camaral, 1973. Tango Lima Hotel Juliet, fly head in Duna position. Baixar travado, vou no 09. No 096, continue a aproximação, o ASP está livre. 096, o ASP está livre. No 096, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 06 dúzia de nós. Pouso, pista no 0, voo no 09. Voo no 763, decolou no 8, chame o controle no 935. 935, obrigado, boa noite. Boa noite. E boa noite, o voo 1763, saída da Real. Voo no 763, contato radar na decolagem, suba por 360, saída da Real. Até o 360, saída da El, Gol 1763. Salvador, boa noite, o 6310 da Oxa, né? Oxa, né, 6310, formação em curso é Tango, Recife, nível 3-0, pronto, cover. Afirmativo. Oxa, né, 6310, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 3-0, Daí decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Saída Puca, transição Caju. Aciona 5537. Controle 119 decimal 35. Conforme 350 pelo uísque na 58. Decola da 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, Caju. No transponder 5537. Com controle 119 decimal 3563. 1-0 da Ocean, é paciente da Tango. Ocean é 63, 1-0. Cotejamento correto, chame para puxa, acionamento, portão 62. Grato, chamando. Boa noite, 1-0 na PL, bro. 1096, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 0541. Alfa, Juliette, portão 0541, gol 0096. Para o táxi, o gol 1973, está com 186 a bordo, Campinas com 13,55. Gol 1973, autorizado táxi via Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá chame torre 1-8 decimal 1-5, ajuste 1-0-1-5. 1015, segue para 10 via Alfa, obrigado, gol 1973. Capitão Lima Hotel Juliette, desça para 2000 pés, que é legal na 015. Torre, Salvador, é o 1973, aproximando-se do ponto de espera da 1-0. 3, bom 1973, Alinda, coluna 0, vento no 40 graus, 062 de nós. Alinda, coluna 0, bom 1973. Iniciando, gol 973. Afirmo. Então, Lima Teodilete, go ahead. this position calls for cancellation and request fly direct right base runway 17. Roger, Papa Tango Lima Tower Gillette via BFR. IFR cancelled at 2325. Proceed to runway 17. Roger, clear with approach 1817, Lima Delta Ulet. Roger. Passaria 2224 desça para 3000 pés, QNH 1015, reduz a velocidade para 1770 nós. 3015, 170 nós, 2224. Controle, boa noite, 973. Tango Lima Tel Juliet, do you have conditions to fly heading 080? Affirmative, 080, Lima Tel Juliet. Tango Lima Tel Juliet, fly heading 080, report visual or runway inside. We have a field inside Lima Tel Juliet, flying 085. Controle, boa noite, 973 da Gol. 973, contato radar na decolagem, subo com 360, saída dela. 360, Zayão. Gol no 763, chame Centro Recife, 1251. 1251, boa noite. O 973, possibilidade de voar Leda? O 973, voe na frente de Leda. Gratão. Papatango Lima Tel Juliet, contact tower 118.195. 118.95 Lima Tel Juliet, have a great night. Papatango Tower, Papatango Lima Tel Juliet. Lima Tel Juliet, report to short final, runway 17. We will plug one short final 17, Lima Tel Juliet. LS X-ray 2015, atualizado LS localizador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, complete a aproximação, chame torre 1-8-8-9-5. Go 7 knots, settling gear. Clear to land, bow, and left, Lima Tel Juliet. Roger. Salvador, Passaredo 2224, boa noite. Passaredo 2224, se a gente continuar a aproximação, quase autorização de pouso. Guardando. solo Salvador. Oceano 6310, pushback acionamento, gate 62. Oceano 6310, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Em coordenação com a equipe de solo, chamar o táxi 6310. Fala Salvador, muito boa noite, até 3858, localização Fortaleza. Tá, 3858, informação em curso é a Inufan, Fortaleza, nível 370, pronto, cópia. Prossiga, 3857. Tá, 3858, autorizado Fortaleza, via Pizulu 19, nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona 5543, controle 119, decimal 35. Tá, 3858, autorizado para Fortaleza 370, via Pizulu 19, Bangu, depois DCT Apucu. Decola da 10 com a primeira curva esquina na Momo, 5543, é o transponder 1935, o controle está 3858. Tá, 3858, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Já está pronto para push e acionamento, 01, está 3858. Tá, 3858, push de imediato. Mais 2 minutos. Confirma? Mais 2 minutos. Sente autorizado push e acionamento, reporte. Pronto para o táxi. Gostaria de 3 minutos. Uno 973, chame 7 Recife, frequência 125, decimal 1. 251, boa noite. Boa noite. Tá, 3858, e te considere e mantenha a posição, aguarde para puxa e acionamento. Aguardando 3858. Área 2224, fala 34, olhe para a direita, 1219. 219, obrigado. Solo, passarinho do 2224, boa noite, livrando a pista. Passarela 2224, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, remota 03. Quando no pátio, atente ao sinalizador. Oceanair 6310, pronto para o táxi com 147 a bordo, veículo 5 de autonomia, alterna Natal. Oceanair 6310, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre. 118 decimal 95, ajuste na 015. 1015, parte Índia, ponto espera 295, Oceanair 6310. Falou, Oceanair 3258, após a Oceanair está autorizado. Afirma, após a passagem do Airbus da Oceanair, em coordenação com a equipe de som, o chamar o táxi, então 3858. 58, mano.